Hoje eu sonhei com essa canção. Hoje eu sonhei com você. E foi tão real, foi um sonho bom que eu não consigo esquecer. Da tua presença, da tua beleza, do teu jeito de me olhar, da tua inocência, minha princesa, onde é que você foi parar? Pois sem você, tudo é triste, não existe amor. E sem amor, não há nada. As coisas.